Seja bem-vindo ao canal CDs de Melody. CDs de Melody. O sucesso do número 1 do estado do Pará. Eu não tava mais afim. Sua sinceridade.